Ouro fino aonde brinca, morena vai namorando. Ouro fino aonde brinca, morena vai namorando. Quem tiver namorado aproveite, agora só para o ano. Quem tiver namorado aproveite, agora só para o ano. Ouro fino aonde brinca, morena vai namorando. Ouro fino aonde brinca, morena vai namorando. Quem tiver namorado aproveite, agora só para o ano. Quem tiver namorado aproveite, agora só para o ano. Ouro fino aonde brinca, morena presta atenção. Ouro fino aonde brinca, morena presta atenção. Quem tiver namorando aproveite, de bom coração. Quem tiver namorando aproveite, de bom coração. Ouro fino aonde brinca, morena vai namorando. Ouro fino aonde brinca, morena vai namorando. Quem tiver namorado aproveite, agora só para o ano. Quem tiver namorado aproveite, agora só para o ano. Ouro fino vai morrer, ele faz se despedir. Ouro fino vai morrer, ele vai se despedir. Quem tiver namorado aproveite, pois aproveite aqui. Quem tiver namorado aproveite, pois aproveite aqui. Ouro fino aonde brinca, morena vai namorando. Ouro fino aonde brinca, morena vai namorando. Quem tiver namorando aproveite, agora só para o ano. Quem tiver namorando aproveite, agora só para o ano.